Daos, Resident Evil 6. Ataque bioterrorista, e dessa vez o presidente foi a vítima. Eu estava lá e vi tudo acontecer. Sem escolha o matei, senão ia morrer. O mundo entra em caos mais uma vez. Não me tire pra novar, sei o que fazer. Leon é meu nome, você sabe quem foi o protagonista de Resident 2. Sou um sobrevivente, muita coisa eu já fiz. Em Raccoon City, destruí o Mr. X. Simmons é agora o meu objetivo. Infiltrado no governo, já fez um genocídio. Mais que zumbis, isso aqui é uma guerra de pessoas no poder, usando a genética. Chris ou Jake, não me diga o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude, cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance, I'ma make you understand. Tell them all like, get away, get away, get away, go away, get away, get away. Nada com você, mas desculpe essa Ada, eu vim aqui para aprender. Sou Chris, você sabe, temos algo em comum. Eu já tenho história desde o Resident 1. Autoridade e segurança de bioterrorismo. Liderei a STARS, tá aí o meu currículo. Pilotando caça no céu, uma ameaça. No Resident 5 fiz história lá na África. Jake, me diga como você chegou. Eu vou falar um pouco pra você de quem eu sou. Por fora um militar, é só o que parece. Mas saiba que fui eu que matei o Wesker. Se foi por ordens ou algo pessoal, se quer saber, foi os dois na moral. Leon ou Jake, não me diga o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude, cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance, I'ma make you understand. Tell them all like, get away, get away, get away, go away, get away. Já não bastava contra os diabos. Por pouco não explodo a cabeça desse otário. Tenho que dizer que os fracos são vocês. Por isso sou o protagonista do Resident 6. Na miséria de um país, formei um exército. Contra o governo, não me diga o que é certo. Não, fale o que quiser, não sabe do meu passado. Eu tenho os meus motivos para ser um mercenário. Queria ver quem me vence na porrada. Saibam que fui eu que venci o Ustanaka. É engraçado, engraçado, eu sou a cura das nações. Negocio o meu sangue por 50 milhões. Não encosta na Sherry. Vê contra mim, protejo ela, agora é assim. Leon, Chris, não me diga o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude, cause he don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance, I'ma make you understand. Tell them all like, get away, get away, get away, go away, get away. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça é vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.